Faço muito mais só pra não te perder. Não quero mais chorar. Sempre calado a trama do destino. Agi errado assim como um menino, tentando te esquecer. Faço muito mais pra não te perder. Não quero te perder. Não quero mais chorar. Sofri calado a trama do destino. Agi errado assim como um menino, tentando te esquecer. Sofro por você, mas você.